Marta. Condor Salvador San 3258, solicita desvio a direita pro 015. 3858, desvio autorizado. Passarei do pronto a cópia. Pronto. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 190. Vai decolar da 10, curva esquerda, sai da Conde. Ao cruzar o nível 120, vai prosseguir direto, Juazeiro do Norte. Controle 1208, transponder 5156. Ok, copiado, 224, autorizado 190 para Juazeiro, decola 190, curva esquerda, perfil da saída Conde. Após cruzar o nível 120, DCT Juazeiro. 1208, controle, 5156 no transponder. 3662, contato radar, submantenha 370, saída Puca. 37 na Puca, 3662. Para a posição 943. Firme a matrícula de aeronave. Charlie Sierra, Tango Kilo November. Gente, autorizado iniciar o pushback e o reboque até o patch 3. Ok, autorizado a revocar da posição 1141 para a posição 943. Obrigado. No 278, prossegue portão 5, parte principal. Portão 5, parte principal, no 279-278. Passarei do 2224, qual é chamado para o push? Mais uns 20 minutos. Trip 5216, qual é chamado para o push? 126-85. 126-85, são 3858. Serra Tango, Kilo November, agiliza as manobras na medida do possível. São 3. Charlie Serra Tango, Kilo November, iniciou a manobra. Gente, agilize na medida do possível. Solo Salvador, Janela 3-1-3, de fato escuta. 3-1-3, táxi Alfa. Reporte antes da Juliette. Axel Alfa, reporte de Juliette. Falou, salvou o trip 5216, mais remoto 13 para push, peça pelo menos. 5216, vai de push. Vamos embora, 5216. Paulo Salvador, Guarumé 04 para o táxi, 69 aborto, 3h25 de autonomia alterna restrita. Gente, 69 no PB, táxi via Índia, ponto espera a torre 1895. E a Índia não pode esperar a torre 18895 no mês 04, só confirmando 169, que é o Salvador, voo no 604, próximo do ponto, espera dar 10 pronto. Voo no 604, autorizado a linha de colar, pista 10, vento 080 graus com 0612 nós. Autorizado a linha de colar, pista 10, voo no 604. empurra a aeronave até a entrada do taxiway Lima, atento ao piso, mantendo-se no pátio, e aguarde para iniciar o reboque. Estou com a aeronave que vai puxar à sua direita. Mantenha o reboque até a entrada do pátio. Mantenha essa posição e aguarde para iniciar o reboque. Azul 4235, boa noite. Acione identificação para final do procedimento. Mantenha a proa 235, limitado pelo QD Mike 120 da NDB de Simbra. Desça para 4.000 pés. Ajuste no 093. Copiou, mantém a posição. Desça para 4.000 pés. Ajuste 103. Serra Tango, Kilo November. Na escuta. Charlie Serra Tango, Kilo November. Na escuta. Charlie Serra Tango, Kilo November. Na escuta. Mantenha essa posição e aguarde instruções. Ok, estou nessa posição aguardando. Trip 52 no meio autorizado. Puxe, reporte táxi. Atenta ao tráfego que iniciou o reboque na saída do porto, no portão 11, vai manter a posição. Sente mil, puxe para o trip 52 no meio. São 3662, esse é o controle Salvador, chame Recife na frequência 126.85. Ah, tá bom, só esqueci de mudar o rádio aqui, obrigado. Decolado 07, controle 120.8, bom voo. Controle 108, bom trabalho, bom número 04. Chame torre na frequência 118.95. Controle Salvador, muito boa noite, bom número 04, Momo Frote. Como 604. Boa noite, contato radar, submantenha 370 saída Momo. Ascensão nível 370 saída Momo, agora no 604. Altímetro no 013, poderia confirmar já baixar travado? Afirmo. Ciente, tráfego avistado, o vento 080 graus com 05 nós, confirmando a direção 080 graus, intensidade de 5 nós. Autorizado pouso, pista 10, o azul 4298. TV Pouso Azul 4290. Salvador, trip 5216, para táxi, São Paulo Rio de 4 horas, com PV 71, alterna de 5216, táxi via Pátio, Índio, Justo, 913, Atmosfera Torre, 1895. Táxi, via Índio, 4 horas, 895, trip 5216. Alice Atom, quilo 90, autorizado, prosseguir o reboque. Ok, Charlie Sierra, Tango Kilo November, autorizada, é para seguir o foco, obrigado. Trip 52 no meio, ali mantém cabeceira 10? Ali mantém 10, 5206. 604, solicita da presente proa de PROT, devido a formações. 604, faço desvio pela esquerda para não interferir na aproximação da chegada Bonf. Ciente, desvio pela esquerda, proa 300 por 25 milhas. Ciente. Eita, chamo Solen 1, 2, 1, decimal 9. Graus com 062 a nós, autorizada a decolagem, pista no 0, trip 52 a no meia. Livre decolagem, 52 a no meia. Azul 4235, reduza para 2109. É, 2109, Azul 4235, afirmo, reduza para 2109. Vamos reduzir então, 2109, descendo para 4000. Polição, boa noite, ao Trip 5216. Trip 5216, boa noite, contato radar, submantenha 190, saída Cuca. Solicita 150 como final, senhorita. Ciente, aguarde coordenação. Vanguarda, 5216. Um 076, boa noite, chegada Mares. Desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 3. O 4298 vai manter a posição do PGS, aguardar a passagem no Airbus 310, descendo a rebocada do 43. Após o mesmo, o senhor vai prosseguir portal 9. Afirmativo, aguarda a passagem do Airbus, por portal 9, por 4298. Azul 4235, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3. 2013, padrão, 4235. Solo Salvador, o passarido 2224, na remota 14, puxa acionar. Na remota 14, autorizado, puxa acionar, agilizando a embarcação. preparei para o baixo. O azul vai manter, centro da Julieta, aguarda novas instruções para ingresso na faixa. De código. Voo 1604, no centro Recife, na frequência 126.85. 1265, bom trabalho. Curva esquerda, proa 180. Esquerda 180, 4235. Só para confirmar agora, o limite ao localizador, Salvador? Afirmo, azul 4235, limitado pelo localizador. Sim. Azul 4235, para final do procedimento, curva esquerda para o 145 reportabilizado. Esquerda 145 reportará estabilizado, 4235. Estabilizou no X-Ray 4235. Azul 4235, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 1895, obrigado. Salvador, está 3305. Então, 3305, prossiga. Usando 190, vestida 190. TAM 3305, chegada MAN, desça para níveis de voo 060, autorizado direto Duna. 060, Duna 3305. Patrulha Salvador, boa noite, o total 9907, formação Uniforme. Total 9907, desça para nível de voo 070, ajuste 10 no 3, para final do procedimento, curva direita, proa 225, correção. 220, limitado pelo QD Mike 120 do NDB Cinza. Paz. Livre pouso 90, 4235. 300 de Cibra. Só 9907, correção. Curva direita, proa 215, limitado pelo QD Mike 120 do NDB Cinza. Autorizado nível final 150. 150, 5206. Equipe 5206, autorizado direto Aracaju. Aracaju solicita 130 como final. Equipe 5206, autorizado nível final 130. 130, obrigado, 5206. passando no Finger 5. Gente, força uniforme, confere guarda. Vai dando coordenação 9227. 210 redução, 3305. Para o táxi passaria 2224 com 38 a bordo, 8 horas e 10 de autonomia até na Fortaleza. Gente, táxi via Pátio Índia, Ponte Espera Torre, 1895, ajuste no 013. Pátio Índia, passa a Ponte Espera, 1895, obrigado, boa. Azul 4198, após a passagem de passarelo, prossiga portão 9. Nova passagem de catálogo, portão 9, 14 a bordo. Voo 076, livre da restrição ETAP, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, repouso estabilizado. 2.000 é para 3, 076. Rio 5972, chegada Ponf, desça para nível de voo 070, ajuste 1903. Afirmativo. Rio 5972, desça para nível de voo 070, chegada Ponf, ajuste 1903. Gente, autorizado no apoio de pio. Obrigado. Alô. Solo azul 4235. Boa, 4235, boa, táxi Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 4235. São Salvador, Charles Sierra, Tango Kilo no rebote. Charles Sierra, Tango, ciente, governo do rebote, boa noite. Charles Sierra, Tango Kilo, November, acabamos de fazer o nosso reboque, estamos na posição 9, Pátio 3, muito boa noite e obrigado. Boa noite. Alpha 083, Bonf Arrival, descendo para de level 080, Kennedy 1013. Piso no 0, vento 080 graus com 062 a nós. A linha decora 24. Via Pêsulo 10, bridge, é o Pêsulo 16. Decola da pista 10, com a esquerda, saída da Euleda, bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5161. Para 5 mil pés, com 1013, total 9907. Santa Brise, depois voo Pêsulo 16. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída da Euleda Brise, controle 208, transponder 5161, voo 9287. 9287, correto, reporte pronto. Reportarei pronto, 9287. E o 5972 reduz a velocidade para 2309. Alfa 2309 do Rio 5972. Desse Salvador 26, controle 120, bom voo. Salvador H208, obrigado, é uma hora 24, passaria. Controle Salvador, boa noite, passaria do 2224. Com 076 para final do procedimento, curva direita pro 080, responsabilizado no curso localizador. Amarelo, 76. Total 9907, reduz a velocidade para 1909. 1909, total 9. Pode reduzir para 209? Autorizado 209. 7209. Área 2224, contato radar, submantém 190, saída Conde. A Conde 902224. Área 2224, sub restrita nível de voo 150. Restrita agora 150, 2224. 9907, reduza para 1709, número 2 na aproximação. 5.000, total 9907. Total 9907, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste. 2.000, permanece o ajuste. Estabilizou, 7.000. Total 9907, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo a velocidade de aproximação. Voo 9076, chame de torre na frequência 118.95. Boa. Dois Salvador, gol no 076, estabilizado no final, boa noite. Um gol no 076, eu adiciono 0 no 3, reporto baixada travada. Já estamos, baixada travada no 076. Cliente no 076, tem livre pouso, pistão no 0, vento 050 graus, 049. Livre pouso no 0, no 076. Esquerda 1 no 0, reportamento estabilizado, 9907. Total 9907. Total 9907, complete final, reduza para velocidade de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 118.95. Então 3305, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3305. Rio 5972, reduz a velocidade para 2109, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.03. Com 0.03, desce para 3.000, reduz para 210 o Rio 5972.